Então, o nosso tema dessa noite é crer em ti. Quando a gente fala em crer em si mesmo, a gente lembra da autoestima. As livrarias, elas têm uma seção só de livros de autoajuda para que a gente possa trabalhar a nossa autoestima, porque é bastante importante, a gente sabe. Mas o que é autoestima? Qual é o significado de autoestima que a gente usa tanto, né? É o julgamento que nós fazemos de nós mesmos. É como nós nos percebemos. E muitas vezes a gente diz que está bem, então está com a autoestima elevada. Mas muitas vezes a gente não está bem. A gente diz que está meio para baixo, que está com a autoestima baixa. Qual é o reflexo disso? Qual é o significado dessa observação que a gente faz de nós mesmos? Nós não estamos nos valorizando corretamente. Nós não estamos nos aceitando. Quando a gente falou ali na oração inicial, né? Desse agradecimento, dessa percepção. Perceber o tudo que nós temos. Que muitas vezes pode não ser o que nós queremos. Mas é bastante. E mais do que bastante, é o necessário. É o que nós precisamos. O que nós temos é o que nós precisamos. E Deus nos dá diversas faculdades para que a gente possa ir atrás. Ir atrás do quê? Não é do dinheiro, não é dos bens, é ir atrás do entendimento. Porque o que vai fazer toda a diferença é o que a gente entende, é a nossa percepção de mundo. Esse relacionamento que a gente tem com todo esse exterior nosso. Isso que faz a diferença de nós termos uma vida que nós podemos dizer que é boa, saudável ou não. É isso que determina essa autoestima alta ou baixa, a nossa percepção. Então, muitas vezes, a gente não está vendo. O título é Crê em Ti. Que nós temos que ter mais confiança em nós mesmos. Nós somos criados, somos filhos de Deus, né? É assim que nós nos denominamos e somos. Nós trazemos em nós essa essência de Deus. Mas a gente às vezes não acredita muito, a gente acredita mais no outro. Porque a gente vê o outro às vezes bem, ou pelo menos demonstrando estar bem, e a gente sabe da nossa realidade e a gente fica naquela, se puxando para baixo. É bem isso, a gente se puxa para baixo. Ao invés de fazer o contrário. Olhar o que eu tenho, que é muito. O que Deus me deu, que é muito. Tem lá a parábola dos talentos, lá no Evangelho, lá que a gente lê. E Ele nos deu tantos talentos. E de que forma a gente está frutificando eles? Porque, no mínimo, eu tenho que fazer por mim. No mínimo, mas tem um monte de gente ao meu redor. Família está ali do lado todo dia. O que eu estou fazendo para eles? Será que eu estou tornando a vida deles melhor ou não? Outro dia encontrei uma frase que dizia, não me lembro quem era o autor agora, mas que se eu entrar na vida de alguém e não for para ajudar, é para quê? Então a gente pensa na responsabilidade que a gente tem simplesmente pelo que a gente vive. E essa responsabilidade, ela é fantástica. Porque a gente tem a cada dia a oportunidade, a chance do novo, de melhorar, de transformar. Eu falei antes que a gente olha para o lado muito, né? Na comparação com os outros. E a gente esquece de muitas vezes olhar para quem tem menos. E às vezes tem menos e está sorrindo. Tem irmãos nossos ali que está faltando um braço, uma perna, E eles estão fazendo mais do que nós. Eu penso assim. Às vezes eu olho e digo, puxa, olha que exemplo. E eu não posso nem pensar em me queixar. Por quê? Do quê? Ou para quem? Me queixar para quem? Então tudo aquilo que me falta, ou que eu sinto falta, eu tenho capacidade de ir atrás. Eu tenho que acreditar em mim. Tem um sistema conhecido, sistema de valores e crenças, que é a nossa forma de perceber o mundo. E muitas vezes, isso a gente vai formando ao longo da nossa vida. Às vezes ele é tão distorcido da realidade que a gente vai vivendo e vai meio que se quebrando. Porque a gente, às vezes, não olha para esses valores, essas crenças que nós temos enraizadas e não modifica elas. Então, muitas vezes, é mais fácil a gente cair e depois levantar, estufar o peito e continuar do mesmo jeito. Mas vai cair de novo. Até que vai chegar uma hora que a gente vai ficar meio... Porque a vida nos pede mudança. A vida nos pede algo novo. Formas novas de, principalmente, nos relacionarmos. A gente cita frequentemente Jesus, porque para nós ele é o mestre. Ele é aquele que conseguiu traduzir em pouco tempo tudo aquilo que a gente não estava conseguindo ver e não consegue ainda viver. Então, quando ele diz, olha para o teu próximo e faz para ele aquilo que tu quer que seja feito para ti. Se a gente conseguisse, isso aí resolveria todos os nossos problemas. Mas a gente ainda não consegue. Tudo bem, a gente não consegue, mas não é por isso que a gente não vai tentar. A gente precisa tentar. A gente precisa se convencer de que a gente tem capacidade e que a gente precisa mudar. E que do nosso lado tem um monte de irmãos nossos esperando uma oportunidade para nos ajudar. A gente às vezes dá muito valor para as coisas negativas, para as coisas ruins. Então, quando surge um pensamento negativo, uma ideia negativa, eu preciso estar ciente disso, de não alimentar essa ideia negativa e de combater ela. Porque só não alimentar significa só cortar ela. Mas eu tenho que combater. Eu tenho que fazer o inverso. É a oportunidade que eu tenho de mudar. Porque senão a gente vai só... É que nem a roda, né? Vai só rolando. Vai só rolando. Não muda. E a gente tem essa capacidade da mudança. Joana de Ângeles disse, pensamentos e valores morais definem a nossa sintonia espiritual. Os nossos pensamentos e os valores morais. Então, os pensamentos, eu disse, né? A gente tem que estar ligado para combater, para mudar. Eu tenho que pensar no que eu quero, não no que eu não quero. Pensar no que eu quero, no que eu acho que é bom para mim. Isso vai definir a minha sintonia espiritual. Então, às vezes a gente reclama, dizendo, ah, eu estou com encosto, eu estou com isso, eu estou com aquilo. A gente tem que mudar. Que daí a gente muda os companheiros. Porque está cheio, tem de todos os tipos. Cabe a nós dar esse passo. Cabe a nós fazer essa mudança. Tem um capítulo lá no Evangelho que o título é Buscai e achareis. E traduzindo é ajuda-te, que o céu te ajudará. É o que eu disse, eles estão só esperando uma oportunidade nossa, uma abertura, seja através de um pensamento positivo, de uma ideia, de uma vontade. Eu quero fazer alguma coisa, não sei o quê. Então eu vou insistir nessa vontade, eu quero. Através da oração, eu vou pedir que de repente me venha uma ideia. E ela vem. Vontade é o primeiro passo para que a gente consiga realizar teu ato. Ajuda-te e o céu te ajudará.